famiglia 4 e 20, 4 e 20, famiglia 4 e 20. As bitucas caem do meu bolso enquanto a mente eu leso. Eu observo, mas eu criticando o jeito que expresso o chinelo. Eu sou gaúcho e só relaxe, fique vendo os sarandes, seus maloqueiros de bombate. Eu não faço apologia, se eu fizesse quem diria? O que o povo previa, isso mesmo aconteceria. Ser preso por cantar rap como fosse perigoso. Se rap é crime, me considere criminoso. Não perdeu seu tempo em lugares vazios, contando história envolvendo pistola e fuzil. Um assaltante de banco, ainda bem que não sou. Vivendo com dignidade, o rap me salvou. O rap é forte, em Porto Alegre nós é peste. Norte, sul, leste, oeste, nós vai se tornar uma febre. Não posso ter toda a malandragem de Bezerra, mas sem fugir da polícia descendo a ladeira. Não sou bobo, a rua me fez eu ser louco. Saber as caminhadas e me dar bem no jogo. Família 420 mostrando que tem atitude, mostrando a união, representando com que pude. Tem que ter pulmão pra falar o que eu falo. Sua aparência careta que te deixa preocupado. De falador, Zé Povinho, imundo. Aqui é rap underground, só os loucos vagabundo. O que é bom pra mim é ruim para ti. Tua felicidade é de me ver infeliz. É o que o sistema quis, vamos lá. Poder em mãos erradas e quem vai nos ajudar? Ajuda sim, eu prefiro nem procurar. Se dependo dos merda, na merda eu vou ficar. Fui agredido sem ao menos fazer nada. Atingido por tocar na minha raça. Pilha fraca não adianta, já até levantei a taça. Pra mim suas mentiras é pra quem tem lupa, que se esconde nas luvas, está nas ruas e também nas urnas. Não sou malandro, só quero sair do chão. Na minha pessoa só boas tem valorização. Eles são brabos, mas são sábios com o que mostra lá na malhação. Decisos de dizer verdade, mas inclua nela a porra da corrupção. Dentro das histórias, eu que sempre saio encurralado. Esperto pra fazer o certo e burro pra fazer o errado. Honestamente eu ganho com o meu trabalho. Me mato, ainda pago meus pecados. Eles ganham só pra fazerem o que eu faço, ainda me batem. Como se eu fosse um pivete, mas eu sei porque eu já senti na própria pele. Eles contêm o poder, mas eu vou mantendo meu rap. É FQV, MCs, a camisa nós veste. RS, Porto Alegre, nós na cena. Pra bala baba ou polícia muda o foco, sistema manda fuck you, governo muda o foco. Saia do meu pé, polícia muda o foco, sistema manda fuck you, polícia. Saia do meu pé, polícia muda o foco, sistema manda fuck you, governo muda o foco. Saia do meu pé, polícia muda o foco, sistema manda fuck you, polícia. Saia do meu pé. Sai, sai, sai, sai, sai.